Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Olá, muito boa tarde. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, um programa que debate apenas assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa e agora lembramos sempre todas as semanas que também estamos no Porto. Uma saudação especial, por isso, aos ouvintes que nos ouvem no Porto. Hoje temos o António Proa do PSD, a Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP e o Carlos Ardisson do CDS. Hoje vamos falar de uma plataforma de trabalho imigrante criada pela Câmara Municipal de Lisboa e também de limites que agora vão passar a existir para os tuk-tuks muito em breve. Primeiro, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carla, vou começar por si. Muito boa noite a todas e a todos. O meu tema é uma notícia que vem da Austrália, mas que é idêntica a uma medida que está a ser tomada em muitos locais do mundo, que é a proibição durante um período de tempo de estrangeiros comprarem casas. Portanto, o governo da Austrália decidiu que durante pelo menos o período de 2 anos os estrangeiros não podem comprar casas na Austrália, de modo a evitar que o investimento estrangeiro continue a entrar no país deles, assim, e que impeça os nacionais de comprar casa. A Carla vê essa como uma boa medida para aqui? Eu vejo esta aqui como uma boa medida para Portugal. Portugal já está a atingir limites, já está a ultrapassar todos os limites. Várias medidas que foram implementadas caíram, como nós sabemos, tirando as restrições do alojamento local em Lisboa, que tem-se conseguido manter um conjunto de medidas que tinham sido previstas pelo pacote Mais Habitação, caíram, não obstante estarem a ser adotadas noutras cidades da Europa, e portanto eu penso que seria uma boa em medida. Portugal esta medida deveria ser aplicada, porque de facto o investimento é bom para criar emprego, é bom para a economia se desenvolver, desde que isso traga mais valias para quem mora cá, porque se não trouxer mais valias para quem mora cá, de nada serve termos muito investimento e muito dinheiro a circular no nosso país. António Proa, o seu minuto. Ora, vivam, boa noite aos nossos ouvintes e aos meus colegas de debate. O meu primeiro minuto é para dar conta de uma notícia recente, mas que creio que terá passado despercebida, mas que é muito importante para quem vive ou trabalha em Lisboa. Já tivemos a oportunidade aqui na Rádio Amália de nos referirmos à dificuldade dos lisboetas de utilizarem alguns meios de transporte, algumas carreiras de carris, nomeadamente, em particular os elétricos e os ascensores, que são muito procurados turistas e prejudicam a possibilidade de quem vive em Lisboa os utilizar. Ora, a Carris anunciou que vai testar filas diferenciadas para turistas e para residentes, dando prioridade no acesso a alguns meios de transporte aos residentes. Mas isso não é num funicular só? Isso vai acontecer em forma de teste no funicular da Graça, mas a intenção, de acordo com a informação que eu pude recolher, é que se pretende alargar essa experiência, depois deste teste, para o elétrico 28, precisamente, aquele que é mais pressionado por turistas, mais procurado por turistas, e deixa tantos lisboetas de fora, bem como os ascensores e o elevador de Santa Justa. E, portanto, eu espero que o teste corra bem, espero que a implementação, após o teste, nestes meios, seja uma realidade, brevemente, para que, finalmente, os lisboetas possam voltar a usar os seus transportes públicos. Parece-me tão estranha essa medida, mas sou eu. Ana Jara, o seu minuto. Bom, muito boa noite a todos os que nos escutam e também aqui no estúdio. O meu minuto vai para o tema da segurança e concretamente para a Esquadra de Carnide. A Esquadra de Carnide fechou em 2019, com oposição e luta da população e também da Junta de Freguesia de Carnide, com a promessa de que iriam aumentar o número de agentes na rua e o que era preciso era mais policiamento de proximidade. 5 anos envolvidos, nem mais polícia, na esquadra. Há mais ladrões. E, portanto, a esquadra fechou porque estava instalada num edifício camarário que não tinha condições mínimas, aliás, estava bastante degradado. E esta foi a desculpa que deu a PSP na altura para fechar a esquadra. E a justificação... A PSP também tomou esta decisão porque de facto não havia condições para operar mínimas, a partir dali. Eu quero falar disto porque isto é um caso concreto e em que o Presidente da Câmara poderia ter intervenção. Da segurança, o Presidente tem falado muito, mas com poucos resultados. E esta é uma questão concreta que lhe vem a ser colocada pelo PCP. Aliás, no início deste mandato, em 2021, nós fizemos votar uma moção por unanimidade pelo regresso da esquadra de Carnide, que Carlos Moedas aprovou. E, portanto, esta moção está lá como uma deliberação da Câmara. Na altura era um governo PS, que foi o governo em que isto ocorreu. Neste momento já temos um governo de acordo do Presidente da Câmara. E eu venho dizer isto porque até os dados sobre segurança das freguesias que estão abrangidas pela terceira divisão neste último relatório que apareceu com dados da PSP evidenciam que este setor da cidade, no qual se inclui Carnide, são os que têm a maior criminalidade, não é o centro da cidade. São estas freguesias limítrofes, pronto, estas freguesias desta terceira divisão. Abrange Benfica, São Domingos de Benfica, Carnide e outras. Eu queria dizer que, de facto, esta abertura desta esquadra trazia segurança e melhoraria seguramente a percepção que as pessoas têm da segurança na sua freguesia, no sítio onde vivem, concretamente em Carnide. E o Presidente da Câmara poderia fazer uma coisa muito simples, que é fazer obras. Fazer obras nesta propriedade municipal que era a antiga esquadra de Carnide. E podia fazer outra coisa, para o qual já foi convidado pelo Presidente da Junta de Carnide, que era reunir com o Ministro da Administração Interna. Por acaso, deve ser acessível ao Sr. Presidente, e, portanto, na verdade, tudo isto podia ter, todas estas questões sobre segurança, em vez de andarem, enfim, a ser debatidos na poeira sem qualquer medida concreta, poderiam ter aqui uma medida concreta, e as pessoas que me estão a escutar, se calhar, na freguesia de Carnide, e sentem que a esquadra foi embora, e, enfim, e o impacto que teve na sua vida, talvez o Presidente lhes possa resolver isto de uma maneira simples. Aliás, não percebemos porque é que ainda não foi resolvido, já estamos a quase 4 anos de mandato. Carlos Ardisson, falta ouvi-lo assim o seu minuto. Cumprimentar os colegas aqui no estúdio, cumprimentar os nossos ouvintes e um cumprimento especial para os ouvintes do Porto, e o meu minuto vai ser dedicado hoje ao Porto, a Pinto da Costa, que eu sou benfiquista, toda a gente sabe, acho que já me ouviram dizer que sou benfiquista, mas tenho que reconhecer que foi um homem que lutou pelo seu clube, pela zona do Porto, pela cidade, e que marcou várias gerações e que partiu neste fim de semana e que não, a mim deu-me algumas tristezas enquanto benfiquista, quando eu era pequeno o Benfica ganhava tudo e mais alguma coisa, depois deixou de ganhar, mas polémico, goste se não se goste, julgo que foi uma pessoa que marcou uma época, para com coisas boas certamente, com coisas más, mas que partiu, já com uma idade avançada, mas partiu, e dar uma nota de solidariedade e de abraço aos nossos ouvintes do Porto e a todos os portistas que nos ouvem, porque acho que é merecido, acho que devia de merecer isso. Rivalidades de clubes à parte, na morte acho que não devemos estar a fazer essas distinções e devemos reconhecer que, quer se queira, quer não, foi uma pessoa que marcou gerações no futebol português e na sociedade portuguesa. Bom, vamos então agora ao nosso tema. Primeiro, a Câmara de Lisboa anunciou uma plataforma de emprego para imigrantes. numa nota que a autarquia divulgou, Carlos Moedas disse que Lisboa precisa de imigração, mas que esteja orientada para o mercado de trabalho. A ideia surge do Conselho de Cidadãos de Lisboa, uma iniciativa de participação cívica. A CML lançará então, segundo creio, esta plataforma para que possa integrar imigrantes no mercado de trabalho através do cruzamento das suas competências profissionais, basicamente com as necessidades das empresas. António Proa, percebeu como é que isto se vai concretizar, pôr na prática? Bom, de acordo com a informação que eu tenho e que julgo que todos temos, será uma iniciativa que é anunciada para entrar em funcionamento ainda neste primeiro trimestre do ano. Tem como base o mapa de emprego de Lisboa, uma iniciativa que já tem algum tempo, e que já tem patentes, alguns milhares de oportunidades de emprego, e tem uma outra coisa muito importante que nessa nota não é eventualmente tão enfatizada, que diz respeito à formação. Bom, e por um lado parece-me uma excelente iniciativa na medida em que, conforme é dito e parece-me consensual, Lisboa precisa de mão de obra, precisa de trabalho, precisa de imigrantes que correspondam às necessidades de trabalho que os portugueses não têm sido capazes de satisfazer. E, portanto, Lisboa já tem e precisa dos imigrantes. Agora, precisa dos imigrantes de forma orientada. O pior que pode acontecer, até em razão da consequência do desrespeito que significa para quem escolhe Lisboa para procurar, nomeadamente, emprego, é não corresponder a esse interesse. E, portanto, a imigração é útil, é importante, e deve ser, conforme foi dito, conduzida de modo a poder encontrar emprego e satisfazer as necessidades de emprego que existem na cidade de Lisboa. E, portanto, esta plataforma parece-me interessante no sentido de fazer essa ligação. Mas, como eu dizia há pouco, é particularmente relevante se tiverem atenção às necessidades de formação que muitas vezes implica a adequação a um determinado posto de trabalho. Portanto, as oportunidades são oportunidades concretas. Os imigrantes podem não ter as competências à partida que sejam correspondentes às necessidades, mas podem obtê-la através de formação profissional. E, portanto, parece-me que é muito útil para que se possam enquadrar, para que se possam apoiar os imigrantes que acorrem à cidade de Lisboa e que já cá estão, são uma realidade e, portanto, têm que ser tratados de forma condigna. Carla Madeira. Bom, é muito importante nós procurarmos integrar os imigrantes e procurarmos integrar as pessoas que vêm trabalhar para a nossa cidade. E, portanto, tudo o que venha para contribuir para a integração das pessoas que procuram Lisboa para viver e para trabalhar, portanto, é sempre bem-vindo e deve ser sempre incentivado. Eu não sei no que é que vai consistir esta plataforma, presumo que seja uma adaptação da plataforma que existe criada há um ano, que é o mapa de emprego, que é o mapa que está no site da Câmara Municipal de Lisboa. Vai usar essa parte, essa isso como ferramenta, eu acredito, não é? Acredito que sim, porque existe no site da Câmara de Lisboa há um ano esse mapa de emprego, onde os empregadores põem as suas necessidades de emprego e, entretanto, as pessoas que precisam de emprego também vão lá. O que eu conheço e que funciona muito bem, porque a minha junta é parceira, é a Rede Emprega, que é um programa que já existe desde 2016, 2017, que tem em Lisboa 7 redes de empregabilidade, que tem parceria com a rede social, através do seu plano de desenvolvimento social, e que tem mesmo um grupo específico para trabalhar as questões da empregabilidade, e isto é uma rede que funciona bem e que tem permitido a muitas pessoas na cidade encontrar emprego. E, portanto, o que é que os profissionais que trabalham nesta rede fazem? tentam precisamente criar o match de competências entre os empregadores e as pessoas que estão à procura de emprego, também identificam as necessidades de formação e, portanto, trabalham a questão da formação, trabalham a questão das competências sociais e sociais, que é muito importante, e aqui acaba por haver o envolvimento desta rede também com outras associações que dão formação na postura que as pessoas devem ter numa entrevista, a forma de se vestir. Aliás, até existe um projeto que também é parceiro desta iniciativa, o Dress for Success, que acaba por ser tudo, faz tudo parte das competências que se dão às pessoas que procuram emprego. E, portanto, mas isso é mais abrangente, neste caso, é mais abrangente, é só Lisboa, não é? É Lisboa, não, mas esta rede é para Lisboa. Esta rede é para Lisboa e, entretanto, aliás, a rede emprega funciona em Lisboa e realiza várias feiras de emprego. As da minha zona têm calhado sempre no mercado da Ribeira, portanto, em parceria com a Câmara de Lisboa, com a Santa Casa da Misericórdia, com as juntas de freguesia aderentes do projeto, e portanto nessas feiras de emprego são criadas muitas oportunidades de emprego para toda a gente, imigrantes e não imigrantes. Portanto, é questão de aguardarmos para percebermos no que é que vai diferir esta nova plataforma. Carlos Ardesen. Eu parece-me que, como os colegas já disseram, parece-me que pode ser uma ferramenta mais que ajude quem está em Portugal, não só quem é português e vive e precisa de trabalhar, como quem está cá e necessita também de trabalhar, porque eu até prova em contrário. Neste caso é uma plataforma para imigrantes, não é? Para pessoas que chegam. Mas associado ao mapa de emprego de Lisboa, que já existia, tudo isso poderá dar resposta também nessa procura. Vocês sabem se isto será divulgado em inglês, em francês, por aí fora? Não, não tenho ainda mais dados. Pelo menos em inglês seria básico. Julgo que venha ter de ser. E estava-me a lembrar, estava a ouvir a Carla a falar, e estava a lembrar, por exemplo, no Parque das Nações, nós temos uma formação para adultos de português para estrangeiros, que já existia quando cheguei, mantivemos no, em funcionamento e que tem cada vez mais procura. Claro, para pessoas porque que chegam, e estão em Portugal e precisam de aprender o essencial de português, e portanto acho que é uma boa atividade para integrar as pessoas, para ajudar a que as pessoas compreendam o mundo que as rodeia neste momento. Porque aquilo que nós vimos nestas últimas reportagens no Canal Now, onde as pessoas estão armazenadas dentro de quartos, onde nota-se que há uma exploração, há uma máfia que gera aqueles dormitórios, aquelas condições, isso é lamentável. Isso não, acho que ninguém pode defender que... Ninguém deseja que ninguém esteja naquelas condições. Nós também nos lembramos, quando eu era jovem, miúdo, falava-se dos portugueses que tinham ido para a França, para o Bidonville, e para era isto... Era o mesmo género. Era a mesma coisa, eram coisas semelhantes com estes anos todos de diferença, mas se calhar estamos hoje numa sociedade que já não devia de permitir que isto acontecesse, e embora Portugal e Lisboa precisem de imigrantes para trabalhar e que estejam disponíveis para fazer alguns trabalhos que a nossa sociedade, os nossos concidadãos já não os querem fazer, e outras atividades, claro está, não é nichar, não é apontar só para fazer isso, mas ninguém devia ser submetido e sujeito àquelas condições. Portanto, tudo o que possa ajudar as pessoas a terem autonomia, a saírem de esquemas e de outras situações, acho que é um caminho a percorrer para resolver isso. Ana Jara, falta ouvir a sua opinião sobre esta plataforma. Bom, eu queria, se calhar, o meu ângulo ligeiramente diferente. Na verdade, esta plataforma de emprego, o mapa de emprego de Lisboa, já existe há um ano, é um projeto da Better Future, é um projeto com financiamento europeu, no qual a Câmara entra com tal mapa com de grande emprego que protagonismo. A Câmara diz que vai servir de ferramenta para aquilo. Exatamente, é? Pronto. Mas da análise que eu fiz, este mapa de emprego, as pessoas que se podem inscrever são todas. Não, quer dizer, não há discriminação aqui para imigrantes. A única área onde podia de facto existir uma diferença é nessa área da formação que o António Proa referiu. Referiu, sim. Porque de facto é necessária. Agora, queria focar aqui uma questão. Isto é um anúncio. Isto é um anúncio. E, portanto, se calhar era mais interessante esperar que a ferramenta estivesse disponível para lançar a ferramenta, para nós podermos ver. Não é? O que é que vem aí de novo para a questão da imigração? Eu diria que isto é mais uma vez prematuro. Eu estava a perguntar se, sabem se vai ser em inglês, justamente porque... Pois, não sabemos nada, imaginamos que sim, mas pronto, em inglês, não é? Vamos ter que esperar. Isto é prematuro, eu diria uma ferramenta de propaganda, e através da propaganda Carlos Moedas consegue sempre intervir no que está a acontecer. Pronto, é uma habilidade, não é? Portanto, chama jornalistas, anuncia coisas e, portanto, já está a intervir na realidade. E eu diria até mais que isto é um projeto para dar cobertura à sua visão da cidade, nós e os outros, quando Lisboa sempre foi uma cidade de imigrantes, com muitos imigrantes de várias nacionalidades, teve várias levas de imigrantes, portanto isto é uma cidade que tem estes fluxos migratórios constantes e, enfim, nada de novo. Agora parece que quando é uma questão... pessoas ao mesmo tempo é um problema, não é? Sim, as pessoas não têm condições dignas para viver, não é? Antonieta sempre foi assim, não é? O processo de descolonização também trouxe muitos imigrantes. Foi outra época de leva. Outra de época, pessoas, sim, há várias épocas e, claro, as pessoas não têm sempre condições e a cidade tem que se preparar para acolher com dignamente estas pessoas. E, portanto, é isso que nós deveríamos estar a trabalhar e a tratar, condições dignas para estas pessoas, centros de acolhimento destas pessoas, para que elas não estejam nas condições em questão e que ficam evidentes através de reportagens. Portanto, eu diria que pugnar por estas pessoas que vêm e que Lisboa deveria acolher, obviamente que estas pessoas vêm para cá trabalhar. Vêm para cá trabalhar e trabalham. E trabalham em condições de irregularidade. Portanto, diria que a regularização efetiva dos imigrantes é um trabalho a fazer. E porque Lisboa precisa, porque o país precisa e porque todos os processos e as pessoas que estão à espera e que vivem naquelas condições têm processos longuíssimos de espera, anos. Portanto, isso é que é indigno e isso é que se devia trabalhar. Portanto, acho que cá estaremos à espera do que virá a partir da Câmara de Lisboa neste tema e, enfim, e vamos ver o que será esta plataforma, mas para já acho que há aqui questões estruturais que têm que ser trabalhadas. Bom, vamos então, excepcionalmente hoje, vamos ter tempo para o nosso segundo tema, vamos fazer um pequeno intervalo no Fórum Lisboa, voltamos já daqui a pouco. Amália, Grande Lisboa, 92.0. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Bom, muito bem, estamos então na segunda parte do Fórum Lisboa. Falamos de restrições aos tuk-tuks. A Câmara de Lisboa irá restringir a circulação de tuk-tuks em 337 ruas. Já vamos saber se é mesmo este o número ou não, a partir do dia 1 de abril, com sinalização e fiscalização. A associação que representa o setor dos veículos de animação turística pede então uma regulação, mas pela via do diálogo. Através de um despacho que entrará em vigor a 1 de abril, a autarquia diz que pretende proibir a circulação dos tuk-tuks nestas 337 ruas, a grande maioria é no centro histórico, e aumentar depois para 265 também os lugares de estacionamento destinados a este tipo de veículos. Carla, vou começar por si, isto implica ruas da sua freguesia. Estava a ouvir que afinal não vão ser 330 e tal, que já estão uma série delas, isto já está em vigor no fundo? Sim, isto entrou em vigor em 2015, em que já contava moedas? Quase. Não. 2015. Sim, aliás, ainda foi com o presidente António Costa e o vereador Eduardo Cordeiro. Sim. Na altura foi restringida a circulação a quase 300 ruas, maioritariamente na freguesia da Misericórdia e na freguesia de Santa Maria Maior. E o que é que aconteceu a essas restrições? São cumpridas ou não? Essas restrições são cumpridas quando há fiscalização. Nem sempre são cumpridas. Por norma, a nível da circulação, são cumpridas. Claro que há exceções, mas a nível da circulação, porque, até porque estamos a falar de zonas condicionadas, a zona do Bairro Alto, a zona da Bica, uma grande parte de Santa Catarina. Portanto, são zonas onde é muito visível a entrada indevida destes veículos, porque eles veem-se bem, não é? E, portanto, acaba por ser maioritariamente cumprida. Aquilo que não é cumprido é o estacionamento. Isso é que eles estacionam onde calham. Isso é que, de facto, há um grande incumprimento a nível do estacionamento, de cortarem o trânsito em muitos sítios. Isso, de facto, tem sido um problema grande. No caso da minha freguesia, só para terem noção, existem mais duas ruas, que ainda por si, que é a rua do Instituto Dona Amélia e a rua do Boqueirão dos Ferreiros, que ninguém sabe onde fica, porque são ruas tão pequeninas. Uma delas fica entre o Centro de Saúde, que está em obras, e o Mercado da Ribeira, que aliás até está sempre cortado com gradeamentos pelo próprio mercado, e uma outra rua que está cortada com obras há muito tempo, e portanto são duas ruas que já não têm qualquer trânsito. Portanto, no caso da minha freguesia, isto não traz diferença rigorosamente nenhuma a nível de circulação. Portanto, este despacho traz na cidade mais 62 novas vias. Portanto, admito que, por exemplo, na freguesia de Arroios, que tem 29 ruas, admito que faça diferença? A diferença. A freguesia de Santa Maria Maior não acredito que faça muita diferença, que tem mais 11 ruas, a das Avenidas Novas tem 2 ruas, a da Penha de França tem 6 ruas. Portanto, aqui a grande diferença... Sais para além daquelas que já estavam em vigor, exatamente, não é? Para além das que já estão em vigor. Portanto, eu acredito que esta medida vá ter impacto na freguesia de Arroios, porque é aquela que tem 29 ruas. De qualquer forma, mesmo na minha freguesia, que são, enfim, mais 2 ruas, não traz grande impacto, como eu estava a dizer, mas trazendo mais ruas para o resto da cidade, isso é sempre positivo. Temos é que chamar as coisas pelos nomes, não é? Não podemos estar aqui a enganar as pessoas a dizer que Lisboa vai ter mais 337 ruas, quando na verdade vai ter mais 62 novas ruas, e algumas delas, enfim, são exemplos como este que eu acabei de dar. Sim. Agora, o que traz de preocupante, e é mesmo preocupante, porque aparentemente é bom, mas é preocupante, é os 251 lugares de estacionamento que traz. E aparentemente, para os tuk-tuks, aparentemente as pessoas dizem, é bom, 251 lugares. Pois, o problema é os lugares que tira alguém, e alguns destes lugares de estacionamento são tirados a lugares de residentes. E é aqui que reside a minha grande discordância com este despacho, porque quando a Câmara reuniu com a Junta de Freguesia no sentido de trabalhar em conjunto os lugares de estacionamento a atribuir a tuk-tuks, a Junta de Freguesia indicou várias propostas de lugares de estacionamento, algumas que até iam implicar pequenas obras na via pública que a Junta se disponibilizou a fazer, mas que não eliminavam um único lugar de estacionamento de residentes. E depois a Câmara não acatou isso? E a Câmara não acatou a proposta que nós fizemos, e que era uma proposta bastante generosa e bastante equilibrada, e que até atribuía vários lugares aos tuk-tuk-tuks, que ia pescá-lo, olha, ao Ministério da Economia desativado, ia pescá-lo à Embaixada dos Emirados Árabes Unidos, que já está desativada há vários anos, e eu não consigo perceber porque é que, apesar das minhas insistências, a zona do Príncipe Real continua a ter 9 lugares de estacionamentos para a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos, que está desativada. E, portanto, estamos estamos a falar deste tipo de lugares, e a freguesia fez um levantamento exaustivo que entregou à Câmara, e portanto foi com bastante desagrado que não vimos uma única dessas propostas ser tida em conta, e depois vimos aqui a eliminação de alguns lugares de estacionamento de moradores, que é algo que faz muita falta no centro da cidade. Estamos com as obras do metro, como sabemos, portanto é um sacrifício grande que a população está a fazer, e agora vêem-se mais estes lugares de estacionamento. E, portanto, em todas estas freguesias, estamos a falar de um total de 251 lugares de estacionamento que são retirados, quer a moradores... Menos alguns serão retirados a residentes. Quer a quem circula na cidade, para serem atribuídos a tuk-tuks, e, portanto, isto é, para mim, o grande fator de preocupação deste espaço. Carlos Anderson. Bem, eu parece-me que é positivo, todos nós percebemos o impacto que a atividade dos tuk-tuks, principalmente quem vem à Baixa de Lisboa, por parte das nações de vez em quando passam alguns, mas não é um número assinalável. O impacto que tem... O centro histórico é complicado. Eu desde o início, ou quando olhei para a chegada dos tuk-tuks a Lisboa, para mim pensei que não devia ser permitido motores como aqueles estarem a funcionar, motores, alguns deles a dois tempos, não sei agora quê, já são elétricos. Deviam ter sido logo de início todos obrigatoriamente elétricos. Foi uma coisa relativamente recente. Porque era uma algazarra, um barulho, uma poluição, e felizmente já tem vindo a ser corrigido. Mas nessa altura causou logo grande impacto. E o impacto mantém-se. Estacionam onde querem. Estacionam por tudo o que é sítio e... Em segunda e terceira fila, e portanto, eu percebo o que é que a Carla diz, o impacto, um lugar que é disponibilizado aos tuk-tuks é um lugar que pode ser subtraído aos moradores, mas julgo que a Câmara tentou que criar um cais... Mas visto que a freguesia da Carla não tentou nada, como compreendo, não conheço, tomar como boa, claro está, não devido da informação da Carla, e provavelmente até no futuro até poderá ser pensado isso, mas se calhar agora a solução mais rápida é disponibilizar os tais 200 e tal lugares espalhados por diversos locais, para permitir que eles ali estacionem, e o que era importante era que fossem fiscalizados e, se fizesse cumprir a lei, de só permitir o estacionamento ali, coisa que é mais difícil em Portugal. Ninguém gosta de cumprir a lei, toda a gente acha que é normal incumprir, e eu acho que é anormal as pessoas acharem que é normal incumprir. Portanto, faz-me um pouco de confusão. Agora, se eram 200 e tal ruas e passam a 300 e tal, certamente é positivo. Há muitos sítios onde não devem chegar, a Carla também referiu, as zonas das ZACs, das zonas de acesso condicionado, de acesso automóvel condicionado, já era mais difícil, porque a menos que a largura do veículo dê para passar entre aqueles hidráulicos que estão no chão, eles não conseguem passar, e portanto essas zonas em princípio estarão, se os pilaretes estiverem todos colocados, estarão vedadas. O alargar vai trazer descanso e condições de sossego a outras zonas que com certeza a Câmara Municipal de Lisboa identificou como importantes esse alargamento dessas restrições que já existiam. Acho que é uma medida, um passo na direção certa, e um percurso que tem que ser feito, de haver regras claras e uniformes para todos os que fizessem esta atividade, que segundo me parece também não há limite para a existência desta atividade. E outra coisa, eu tenho muitas para dúvidas como é que alguém consegue fiscalizar qual é o rendimento, quanto é que ganham, quanto é que pagam de impostos, porque não há nenhuma forma que eu conheça, é tudo negociado boca a boca e falado palavra a palavra e acordado entre ali, e portanto não há registro de nada. Portanto, é outra situação que eu julgo que seria importante, ou através de uma plataforma, qualquer coisa, de fiscalizar, para que isso pelo menos desse algum retorno à cidade e à sociedade em que nós vivemos. Ana Jara, para além deste número do anúncio não corresponder propriamente aos novos, às novas ruas que aí vêm, Isto é mais um exemplo de grande falta de planeamento. Os tuk-tuks, quando apareceram, eram a última bolacha do pacote. Eu refiro-me a isto um pouco como... Sim, no tempo em que a cidade e o turismo... havia uma recusa em planear o turismo que persiste até agora, não é? Sim. Começou assim e continua assim, mesmo toda a gente já tendo percebido que o turismo é excessivo e precisa de ser controlado, não é? Continuamos a ter um excessivo... número de hotéis a serem licenciados, um aeroporto a crescer e, portanto, acho que nesta equação os tuk-tuks são apenas e só uma parte ínfima da questão. Queria dizer que este regulamento, é assim, a Câmara começou, o Moedas entrou neste mandato anunciando que iria fazer um regulamento para os tuk-tuks. Já no mandato passado tínhamos tido esta promessa. Estamos até hoje... Pela promessa, sim. Bom, mas este regulamento, a abertura do procedimento, foi feita a 6 de novembro de 2024. E, portanto, hoje, em fevereiro, estamos a receber esta notícia do corte das ruas, mas, na verdade, há aqui uma abertura de procedimento ou regulamento do qual continuamos à espera e não temos notícia nenhuma. Portanto, o vice-presidente apresenta estas medidas avulso, sobrepostas a outras, enfim, uma coisa bastante discutível. Enfim, se não estivéssemos já à espera que as coisas não fossem bem feitas e até que não se respeitasse aquilo que já se implementou e começou a implementar, isto não é nada de novo. E não é nada de novo. Porquê? Porque estas medidas a vulso, apresentação de coisas que vêm agora no ano de eleições resolver problemas dos quais as pessoas se queixam, efetivamente. Mas no fim de mandato, em vez de termos um regulamento que realmente é discutido, porque um regulamento é um documento que vem implementar uma certa ordem nisto, não é fechar ruas só, implementar uma certa ordem, uma certa organização nesta questão. E é discutido, para além disso, tem uma discussão pública, portanto as pessoas podem se pronunciar, enfim, dizer de sua justiça. Portanto, isto não é uma coisa despiciente, é uma coisa bastante relevante. Portanto, a diferença entre um regulamento que está para ser feito e fechar ruas é enorme, imensa. Até eu vou dar aqui um exemplo desta questão casuística. Portanto, isto é uma gestão à peça, é tudo um avulso, e eu começo a olhar para este mapa e começo a ver, por exemplo, que toda a Baixa fica cortada à circulação de tuk-tuk, exceto as ruas do costume, que são a Rua dos Fanqueiros e a Rua da Madalena. Ora, desde que fechou a Rua da Prata, que é a dita Rua Verde, porque, enfim, estava a bater o piso e agora não pode ter autocarros, trânsito deste transporte público, tudo passou para a Rua da Madalena. Ora, os moradores da Rua da Madalena já se queixam de que aqueles autocarros e aquele trânsito é excessivo. E agora vão ficar com os tuk-tuks todos. Portanto, temos uma solução que é adensar de um problema. Portanto, até nisto, enfim, já demonstra que não é capacitadora realmente de olhar para o problema e entender estes conflitos entre população, os tuk-tuks, enfim, vai com certeza ter a reação que merece da parte da população que vive ali na Rua da Madalena e que já se manifestou em reuniões de Câmara, inclusivamente. E, portanto, eu diria que isto é mais um exemplo de uma visão sem estrutura, de uma visão de um turismo que não é planeado, nunca mais é planeado. Pronto, nós, PCP, no mandato passado já propusemos a carga turística, que é um estudo sobre, enfim, o que é isto de um turismo sustentável para a cidade de Lisboa, na perspectiva de quem nos visita e de quem recebe os visitantes. Portanto, isto tem que ser tudo equilibrado, distribuído pela cidade de uma forma benéfica para todos. Não, ninguém rejeita o turismo, tem é que ser, de facto, planificado. Continuamos sem isto. Eu digo, vou dizer só um número. 71 empreendimentos turísticos, portanto, 71 novos hotéis de 2020 a 2023. Só para dizer um dado que saiu agora recentemente no jornal, pronto, que fez as contas, fora o que aconteceu o ano passado, e o que vai acontecer até ao fim do mandato. Portanto, são 71 novos hotéis. Isto está em curso e diria que dentro desta equação gigantesca que tem, enfim, os tuk-tuks dentro, eu acho que a visão global seria sempre a resposta e nunca esta visão parcial de andar a cortar ruas de uma forma, enfim, que não tem organização aparente, pelo menos isso. António Proa, para terminarmos com a sua opinião, este número, este anúncio, isto, acha que isto é um caminho, ou o que a Ana Jara propõe também seria muito mais demorado, certo? Para realizar ou não? Bom, o que a Ana Jara propõe é uma outra discussão, quase sim, conceptual, relativamente ao papel do turismo na cidade de Lisboa. Mas, no entretanto, é preciso... Bem concreto. No entretanto, é preciso tomar medidas e é isso que está a ser feito e até que, enfim, que está a ser feito, independentemente de já haver ruas que estavam limitadas à circulação de tuk-tuks, essa restrição é aumentada agora e já agora, para utilizar o mesmo rigor que a Carla fez questão de utilizar, relativamente aos 251 lugares, também já havia lugares de estacionamento para tuk-tuks e, portanto, não são mais 251, são mais 166 lugares em toda a cidade de Lisboa para o estacionamento. Bom, eu, quanto a estas medidas, queria focar-me na necessidade de fiscalização. Nós muitas vezes referimos aos problemas de fiscalização na cidade em muitas áreas e este é outro problema com que Lisboa se debate pela falta de fiscalização das medidas que são propostas e que são implementadas. E eu espero que esta iniciativa seja acompanhada de um reforço da fiscalização, nomeadamente no que diz respeito ao estacionamento de tuk-tuks, porque a Carla preocupava-se justamente com o prejuízo que é o estacionamento de tuk-tuks para, por exemplo, os habitantes de Lisboa que não podem estacionar, mas o que é certo é que a falta de fiscalização significa, está estimado, ninguém sabe exatamente, mas está estimado que existem cerca de 1000 tuk-tuks na cidade de Lisboa, que circulam e que estacionam. E, portanto, o prejuízo para os moradores é muito maior do que se houver fiscalização e estiverem restringidos aos tais mais 166 para além dos que já existem agora, no total 251. E, portanto, primeira nota, necessidade de fiscalizar. Segunda nota, este despacho do vice-presidente da Câmara não ignora uma outra medida, que é a do tal regulamento dos veículos afetos às atividades turísticas, vulgo, na sua maioria, os tuk-tuks. Ora, eu acompanho esta questão há muitos anos. Acompanhei na Câmara, acompanho enquanto presidente da Comissão de Mobilidade na Assembleia Municipal, onde aliás já recebemos a associação que representa pelo menos um número significativo de tuk-tuks. E recordo-me que em 2015 foi proposto o primeiro regulamento na Câmara Municipal de Lisboa. Era na altura, como disse a Carla, ainda o responsável foi o então vereador e vice-presidente Duarte Cordeiro. Esse regulamento nunca chegou a ver a luz do dia. Eu participei na discussão e na proposta desse regulamento, que nunca chegou a ver a luz do dia. 2015, vão 10 anos. Lisboa esteve 10 anos, em vez de concretizar e de adotar um regulamento, só em 2024 é que o atual executivo propôs à Câmara um regulamento, esteve em discussão pública e eu espero, e aliás é o que está previsto, que até ao verão ele esteja finalmente em vigor, passará ainda pela Assembleia Municipal para entrar em vigor e, portanto, finalmente haverá um regulamento. Ora, o regulamento tem uma série de limitações. Porquê? E vale a pena dizer que este despacho quanto à circulação e quanto ao estacionamento, no fundo, pretende contornar a falta de capacidade que o município tem, que os municípios têm, de regular esta atividade. O famoso licenciamento zero faz com que o município de Lisboa, em matéria de regulação de tuk-tuks, não tenha nenhum instrumento direto. E, portanto, tem que utilizar estes artifícios para tentar, ainda assim, regular esta atividade. Ora, primeiro erro. Licenciamento zero foi útil em muitas matérias, mas foi um prejuízo para a cidade em muitas outras, nomeadamente no que diz respeito à regulação do funcionamento desta atividade. E, portanto, este regulamento que vem aí, mais uma vez, confronta-se com algumas limitações na capacidade do município regular esta atividade, mas é um instrumento que eu espero que venha a ser útil e que venha, finalmente, pôr alguma ordem, alguma disciplina para que os tuk-tuks, que são importantes na cidade por várias razões, primeiro porque são um apoio ao turismo que é importante para a cidade, segundo lugar porque é também uma forma de emprego para quem exerce aquela atividade, mas não pode prejudicar quem vive na cidade de Lisboa, e é esse equilíbrio que tem faltado, e são estes instrumentos, este espaço que agora foi anunciado e por outro lado o regulamento, que podem tentar equilibrar estas duas questões que muitas vezes são conflituantes e não devem ser. Eu não quero que os lisboetas vejam os turistas como uns adversários do seu bem-estar, eu não quero que os tuk-tuks sejam vistos como um prejuízo ao funcionamento da cidade. Para isso têm que ser regulados, para isso têm que ser moderados, e eu espero que estas iniciativas, que já se deviam ter implementado há muito tempo em Lisboa, finalmente possam ver a luz do dia. Mas sublinho e termino com isto. Enquanto o município não tiver legalmente, de forma direta, a capacidade de regular esta atividade como outras, recordo-me por exemplo dos TVDEs, vai ser difícil que quem gera a cidade tenha os instrumentos para poder de facto gerir a cidade em todas as matérias, nomeadamente esta matéria. E depois também, porque nestas coisas aparecem muitas novas regras, mas depois não há fiscalização. Foi o que eu disse, a fiscalização é essencial. Aliás, depois de haver regulamento, sim, mas finalmente começou-se a trabalhar no regulamento, já teve em discussão pública. Finalmente, mas era uma promessa era uma promessa desde 2015 que estava adiada, mas e finalmente concretizou-se. Finalmente teve em discussão quatro pública. Anos. Para já não foram 3. Em 4, foi há 3, 3. E depois quatro, o regulamento quatro. Já é de 24, não é de 25. E portanto, finalmente está a fazer-se. E está a fazer-se aquilo que já há muito tempo devia ter sido feito. Mas, agora, então, como a Antonieta disse, depois tem que haver fiscalização. 3,5. Bom, vamos ao fado. António, o fado é seu. Sim, o fado que eu escolhi hoje chama-se Lisboa, que lindo fado. É de uma jovem fadista, Soraya Cardoso, e é um fado no âmbito de uma iniciativa promovida pela Aldina Duarte, que se chama Fado Sem Fim, que pretende promover precisamente jovens promessas, eu diria já quase certezas, do fado, e neste caso é a Soraya Cardoso. Temos então, já sabe, creio que já sabe, um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite, agora também estamos ao vivo e a cores na cidade do Porto. Muito obrigada a todos, estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Filigrana de prata, quando o luar salpica, à proa um nome gravado, as quatro letras de fado, que tão bonito lhe fica. À proa um nome gravado, as quatro letras de fado, que tão bonito lhe fica. Lisboa é uma chinela saltitante e tagarela, ao compasso de um pregão, calçou a um sonho varino, que lhe pôs mar no destino e fado no coração. Calçou a um sonho varino, que lhe pôs mar no destino e fado no coração. Lisboa é uma gaivota que de manhã desce a lota e à tarde sobe o chiado. Lisboa, eterno poema, Lisboa, que lindo tema, Lisboa, que lindo fado. Lisboa, eterno poema, Lisboa, que lindo tema, Lisboa, que lindo fado. Thank you. Lisboa.